Bom dia, queridas e queridos, e para quem é pai, feliz Dia dos Pais. Os textos de hoje são todos, como sempre, com muita possibilidade de a gente aprofundar e fazer reflexões, mas eu me sinto motivado a voltar a uma delas e passar pelas outras de modo que você possa sair com algum encorajamento. Todos os textos hoje falam de um tema, aquilo que você percebe e aquilo que você não percebe. Bom, primeiramente a gente está desenhando na nossa leitura contínua do Velho Testamento a história de José. José é um filho querido de Jacó, filho de sua velhice, filho de sua mulher amada, ele mesmo muito amado. E esse é o início da história de José, onde José é o menino caguete, o menino que entrega os seus irmãos para o pai, é o mimado. E vai entrar uma jornada na vida dele em que provavelmente esse homem vai ser tomado por dúvidas terríveis. Ele tem 17 anos, quando ele é vendido como escravo, e ele se vê numa terra estranha, ele vai se encontrar com desafios tremendos. Vai passar por um longo período na prisão, vai comer o pão que o diabo amassou, e em vários momentos, eu acho que não é difícil a gente imaginar que esse homem vai ter pensado: Deus esqueceu de mim, minha vida não faz mais sentido. A gente vai voltar a isso adiante. Mas eu queria ir para um outro episódio que a gente lê também no texto de hoje, em 1 Reis, que é o episódio de Elias. Esse episódio, que está contado no capítulo 19 de 1 Reis, ele começa com o fim da história. O versículo 9, a gente vê que Elias entrou numa caverna e passou ali a noite. Vamos pensar qual é o antecedente desse texto de hoje. Elias considerava-se o último fiel a Deus, o último que havia mantido a sua fidelidade a Deus num país que havia se corrompido completamente. Elias chama para um desafio 400 profetas de Baal e passa uma manhã inteira lutando, né? E essa luta é muito peculiar, porque ele fica lá sentado, tirando o sarro desses 400 profetas, e faz um desafio: vamos ver quem é o Deus que manda fogo do céu, quem é o Deus que destrói tudo, quem é o Deus que realmente mostra a que veio. E Elias faz uma oração, acontece um fenômeno incrível, chove fogo do céu, ele espanta todo mundo, o holocausto e a aposta que ele faz com os profetas de Baal, ele ganha. Dali, ele, tomado de ira, mata 400 profetas de Baal e faz aquilo que poderia parecer uma revolução vitoriosa. Sabendo disso, a rainha Jezabel, que é a rainha corrupta desse reino de Israel, nesse momento, diz: eu vou matar esse homem. Esse homem, ao invés de enfrentá-la ou posicionar-se, ele entra em profunda depressão. E a simbologia da depressão está nos versículos anteriores, que a gente não leu hoje, onde Elias primeiro dorme, como todo mundo que está deprimido, ele dorme, daí ele despertado, levado a comer por um anjo, ele se levanta e faz outra simbologia da depressão. Ele vai para o deserto, para o esquecimento, para o ouvido. Ele entra no deserto sem esperança, se dirige até o Monte Horebe. No Monte Horebe, ele, não satisfeito, entra numa caverna, é um outro símbolo da depressão, e ele se dirige a essa caverna, onde ele, deprimido, vai ter um encontro, que é o texto de hoje. Quando ele chega no fundo da caverna, ele ouve uma frase: o que você faz aqui, Elias? E aí ele se queixa. Ele fala: olha, não tem mais ninguém que te siga a não ser eu. Só eu sobrei. E aí Deus fala com ele: vem cá, vamos até a porta da caverna, dá um passinho aqui fora. E ele vê um vento fortíssimo. E quando esse vento passa, esmigalhando rochas de tão forte que é, ele fala: o Senhor não estava no vento. Depois houve um terremoto tremendo, e o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, e Deus não estava no fogo. E depois teve um murmúrio de uma brisa suave. E quando Elias vê esse murmúrio da brisa, Deus fala com ele: o que você faz aqui, Elias? Ele se cobre e de novo reclama. Fala: Senhor, só eu sobrei. Só eu te sou fiel. Só eu acho tudo correto. Só eu faço as coisas da melhor maneira possível. E nada dá certo. Por isso que eu estou aqui. Deus fala: olha, volta. Segue o caminho de volta. E diz uma frase: porque deixa de ser bobo, moço. São 7.000 os joelhos que não se dobraram a Baal. No que isso tem a ver com a sua vida? A doença do século é, de longe, a depressão. As pessoas ou ficam ou se sentem deprimidas. E a minha tese ao longo dos anos ao lidar com depressão é ver que a gente está sempre tentando um remédio para que a nossa depressão não seja tão profunda e tão ruim. E a gente tem muito medo de se encontrar com as questões que nos levam à depressão, e muito do tratamento que é feito é porque nós voltemos ao causador das nossas depressões, que é o império do mercado e da vida como ela é. Ao contrário, se a gente vai até o fundo da nossa depressão, e alguns infelizmente encontram ali o sem sentido e se matam e desistem da vida, a gente vai ter uma surpresa. Enquanto todos perguntam para nós: por que você está desse jeito? A sua vida é ótima, está tudo bom para você, por que que você está assim? Levanta a cabeça, melhora aí. Elias, no fundo da sua depressão, encontra um Deus que não faz essa pergunta, mas faz: o que que você está fazendo aqui, Elias? E essa é a grande diferença desse texto. Elias ouve de Deus não o que que você está fazendo aí, Elias, mas o que você está fazendo aqui, Elias? No fundo da depressão, Deus já está lá há muito tempo, esperando por aquele que está deprimido, por aquele que pensa que está sem sentido. No fundo da sua reflexão, se você abrir os olhos, você vai ver que Deus está te perguntando: o que que você está fazendo aqui? Eu estou aqui te esperando esse tempo todo. Nós, na verdade, nos deprimimos é com uma vida sem sentido. E quando nós escapamos dela e entramos nessa reflexão, a gente tem a oportunidade de encontrar Deus no fundo da nossa depressão. E o que faz Deus? Ele não fala: toma um remédio, vamos lá, reage, vai em frente. Não, ele fala: vem cá, dá um passinho. E fala: olha aqui o que está acontecendo. Ele te mostra na porta da sua caverna. E a gente fica esperando que vai acontecer alguma coisa extraordinária que vai tirar a gente da depressão, que vai tirar a gente do baixo astral. E a gente pode, como Elias, ter a noção de que Deus não está nem num terremoto, nem num vendaval, nem num fogo destruidor, nem numa coisa extraordinária que vai acontecer, mas no suave cicio da brisa que passa do dia a dia, da normalidade. Depois que Elias se dá conta de que Deus está nas pequenas coisas da vida, na celebração que a gente pode ter, na percepção de que sim, Ele está com a gente em toda e qualquer situação, Elias é chamado por Deus para dar mais um passo. Agora, Elias, volta. Volta lá para os teus irmãos. E olha, mesmo que você não veja, ele fala: são 7.000 os joelhos que não se dobraram a Baal. Não é só você. Tem outros lá que estão se sentindo exatamente como você. E vocês precisam se descobrir um ao outro. E ele, entre esses outros, tem um homem chamado Eliseu. Vai lá, unge ele, prepara ele, porque ele vai dar continuidade no teu trabalho. Essa é a palavra que eu queria deixar para você nessa manhã. Se você está desanimado e triste, primeiro, Deus já estava lá naquilo que te causa tristeza e desânimo há muito tempo antes de você. E Ele está lá te esperando. Não para que você volte à vida que causou a depressão em você, mas para que você tenha coragem de voltar pelo caminho que te levou até a depressão e descobrir em Deus que muito mais pessoas também não se conformam com o mundo como ele é, e também estão fazendo alguma coisa, e que tua tarefa é simplesmente dar o teu passo. Bom, em Romanos, no texto de hoje, a gente vai ver Paulo falando assim: cara, como as pessoas vão crer se ninguém prega, se ninguém confessa para eles? E qual é o caminho para eu sair desse abismo que eu tô? Simplesmente ele fala: aquele que confessa que Jesus Cristo é o Senhor e crê em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos vai ser curado. Isso não é uma sentença religiosa. Confessar Jesus como Senhor é assumir corajosamente que sim, você vive nesse mundo, as coisas funcionam do jeito que funcionam. Mas quem manda definitivamente na sua vida é Jesus. Isso significa, naquele contexto do Império Romano, confessar que Jesus Cristo é o Senhor era um ato altamente subversivo, de desafiar o poder de César e dizer não à lealdade ao Império, à lealdade a César. Isso podia custar o pescoço da pessoa que assim o fizesse, e falar: não, o único César da minha vida, o único que manda na minha vida é Jesus. Isso quer dizer aquele que muda de plataforma de lealdade. E aquele que, além de proclamar isso, se fazer uma confissão de lealdade a Jesus, corre o risco de levar a sua vida de acordo com aquilo que ele disse. Esse é o caminho da cura e da saída do abismo. Na verdade, nós não conseguimos sair do abismo porque a gente se vê numa sinuca ao ficar com o nosso coração dividido em termos de lealdade. Quem cobra a nossa lealdade? O mercado, o governo, a carreira, as expectativas. E está ali Jesus falando: vem, me segue. Vem, me segue. E você vai passar pelo mar turbulento, como foi com Pedro. Não dá para fazer teologia em cima de Jesus andar sobre as águas. Andar sobre as águas é andar sobre as águas. É coisa de Jesus. Mas ao Pedro manter os seus olhos focados em Jesus, ele começa a andar com Jesus sobre as águas. No momento que ele se distrai e começa a ver a inconsistência de por onde ele andava, e ele começa a olhar para baixo, Pedro começa a afundar de novo, e Jesus tem que chamar a atenção: cara, por que você tem pequena fé assim? Vamos lá, cara. Mantenha os olhos em Jesus. Mude de plataforma de lealdade. Não tenha medo. Tem muita gente que fala assim: não, eu tenho a minha espiritualidade, eu acho muito interessante, assim, acho muito bonito. Nessa homilia aqui, meu irmão, eu quero deixar reafirmado para você que nós não estamos falando de achar alguma coisa muito bonita, de se sentir bem com Jesus. O convite é que você assuma uma nova plataforma de lealdade. Por vezes isso vai te fazer pensar que você está sozinho, mas eu posso lhe garantir: somos muitos aqueles que decidimos não dobrar os nossos joelhos aos ídolos desse mundo, à carreira, ao dinheiro, ao mercado, ao governo, e aqueles que dizem que sem eles não há salvação. Nós sim cremos que o que vai mudar a vida das pessoas não é a ideologia à direita ou à esquerda, nem é uma razão econômica qualquer, mas é ter a coragem de correr o risco de viver para Deus, de obedecer a Jesus e de estabelecer com Ele uma nova plataforma de lealdade que nos permita sair do fundo da nossa depressão e tomar passos consistentes de volta para esse mundo que aguarda ardentemente a manifestação dos filhos de Deus, para que a gente possa levar esperança para aqueles que estão desanimados. Que Deus abençoe, que você perceba Deus nas pequenas coisas do seu dia. E lembre-se que no fundo da sua depressão ou desânimo, você não vai encontrar um Deus acusador perguntando para você o que que você está fazendo aí. Mas ele ali vai estar ao seu lado dizendo: o que que você está fazendo aqui? Vai te pegar pela mão, te convidar à beira da caverna e começar o caminho de saída. Que Deus te abençoe e se você é um desses que está desanimado, que Ele possa animar profundamente seu coração nesse domingo. A todos, um feliz domingo, uma boa semana e que a gente possa continuar caminhando com Deus. Amém.